Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje a gente está aqui para um episódio que a gente vem prometendo há bastante tempo já. A nossa equipe está enxuta, mas a gente tem convidado, então vamos começar por quem é de casa. Estou aqui com o Ivo. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, infernautas. Vamos lá. E estou também com o Samuel. Oi, Samuel. Olá, Sil. Olá, o nosso convidado que ainda vai ser apresentado. Boa noite a todos os infernautas. E hoje é um dia de ir além, né? Da capacidade humana, da capacidade da mente. E não é a série Cosmos que a gente está falando. Pois é. É bom, então, antes de apresentar nosso convidado, acho que quem prestou atenção no título do episódio já sabe, mas estamos aqui para falar de H.P. Lovecraft, da sua vida, da sua obra, das suas influências. E para conversar com a gente sobre isso, então, a gente está aqui com o Pena. Oi, Pena. Wala wala! Oi, Sil! Oi, pessoal! Olá, ouvintes! Eu sou um grande fã, sou aficionado. A obra do Lovecraft me influenciou muito desde garoto. Até, inclusive, cheguei a fazer um filme. Tem um filme sobre, inspirado na obra dele. E aí eu tô muito feliz de estar aqui para falar um pouco sobre isso. Atualmente não é. Assim, eu já li tudo de Lovecraft, aí acabou, aí eu parei de ler, porque não tinha mais o que ler. Então já faz alguns anos que ele está. Estou um pouco afastado dele, mas é sempre bom a gente rever esses autores importantes na nossa vida. Isso aí. E para quem não conhece o Pena, ele já esteve aqui com a gente no episódio sobre Battle Royale, que também foi bem bacana. Então, quem quiser ouvir, vou deixar o link aqui no post para vocês. Bom, gente, sem mais delongas, então, eu quero saber de vocês: quem foi Howard Phillips Lovecraft? Pena, será que você pode falar um pouquinho pra gente? Bora. Então, olha só, o Howard Philip Lovecraft, ele é de uma cidadezinha, fica na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Ali no nordeste da Nova Inglaterra, e ele vem de uma família que tinha uma nobreza, né? Uma aristocracia inglesa. Então, toda essa questão dos valores né? Essa coisa meio polida, tal. Era uma família bastante abastada, mas agora tava já foi bastante abastado. Imagina, você tem, né, aquelas gerações, aquela coisa e tal. Imagina os caras que tinham muita grana e perdem, sabe? Aquele nobre que tem toda a polidez, mas não tem tanto dinheiro, né? Na verdade, o avô. Então, o que acontece? O pai dele, ele nasce em 20 de agosto de 1890. E o pai dele, com poucos anos, quando ele já tinha uns 3 anos de idade, o pai dele acaba surtando. E vai parar no hospital, fica internado numa instituição, delirando, provavelmente por conta de sífilis, né? Atribuído, acredita-se hoje que ele devia estar com sífilis. Era uma doença aí que, né, cometia aí muita gente. E acaba morrendo, meio que delirando. Então já começa bem, né? O pequeno Lovecraft, já 3 anos de idade, já estava vivendo umas E já experiências. vamos de trauma, né? Na infância, que é o que cria os grandes escritores. Exato, a história de formação, não tem assim, cara. Enfim, aí ele acaba sendo criado principalmente pela mãe e pelas tias na casa do avô. Era uma mansão enorme, com uma biblioteca. Então, tipo, ele tinha acesso aos livros. E o avô, embora o avô não fosse muito presente, porque sempre viajava, também tinha negócios, enfim. Mas o avô incentivava muito ele a ler, e ele aprendeu a ler muito precoce. Assim, é absurdo. A gente está falando aqui de uma criança extremamente precoce, com 2 anos de idade, ele já começava a escrever, sabe, coisa. Ele conseguia ler com 2 anos de idade e recitava poesias. E com 6 anos ele já escrevia poemas completos. Tipo, já tinha. Isso realmente era um absurdo, né? E ele tinha acesso a essa biblioteca enorme, então ele ficava enfurnado nos livros. Aí ele foi. Só que ele tinha um problema de saúde também. Isso não é muito bem claro na biografia dele, mas dá a gente a entender que ele sempre foi muito recluso. Então você imagina aquele nerdão nessa época que não não era legal ser nerd. Então, o cara dos livros, o cara que ficava em casa, ele não tinha contato social. Aí ele foi pra escola, né? As pessoas iam pra escola. Nem todo mundo ia pra escola, porque a gente tá falando aqui do final do século XIX, né? Era bem diferente. Mas era, né? Você tinha as instituições de ensino, ele foi pra escola. Só que quando ele chegou na escola, ele tava muito à frente. Tipo, dos alunos. Os alunos estavam comendo terra, ele tava escrevendo poesia. Aí ele voltou pra casa, né? Vou fazer o que na escola? Da galera. E ele acaba ficando, ele só vai voltar pra escola, acho que com 12 anos de idade. Então imagina, uma pessoa que fica sem um contato social, criado simplesmente pelas mães da tia, o avô acaba morrendo também, que era uma figura paterna, né, que o pai não teve. Então ele acaba ficando muito enfurnado nos livros, né, pouquíssimas amizades, vai descobrir as amizades por conta das cartas. Ele vai ser o cara da internet quando não tinha internet, gente. Esse é o Lovecraft. As pessoas hoje, né, tem gente que só vive, só tem amizade na internet. Ele só tinha amizade de cartas. O cara teve uma correspondência. Ele escreveu mais de 85 mil cartas na vida. Tipo, se você colocar todos os dias da vida dele, é como se ele escrevesse 5 cartas por dia. A média é como se ele escrevesse 5 cartas por dia. É insano a quantidade de cartas que ele vai escrever. Então, ele é um cara muito atípico, assim, ele não é um cara social, é um cara bastante fechado, esse cara dos livros. Então a família dele vai perdendo dinheiro depois que o avô morre, a família dele vai se endividando, ele vai ficando numa situação complicada, né? Eles têm que vender a casa do avô, e aí vai para uma outra casa menor, que não tem biblioteca, e ele vai vivendo uma série de infortúnios, mas aí o que ele vai fazer, né? Ele queria... Ah, tem uma questão importante. Ele tinha um sonho de ser astrônomo. Ele queria entrar na faculdade, ser astrônomo. Ele adorava o universo, essas coisas cósmicas. Ele observava, fazia várias observações de eclipse lunar. Ele gostava muito de espaço. E ele queria, então, queria entrar na universidade, ser astrônomo, só que ele teve um problema. Ele não conseguiu finalizar os estudos. Ele é mal de matemática, ele teve meio um surto, assim. Ele surtou, não conseguiu concluir os estudos e acabou que não conseguiu, então, fazer a faculdade que ele queria. Então, olha só, a gente tem uma pessoa, né, desafortunada nesse sentido, acaba tendo essa desilusão. E ele tinha essa coisa meio aristocrata da vida, que ele não queria fazer qualquer tipo de trabalho. Então acabou que ele falou assim, não, eu só vou ele começa a escrever poesias, poemas, e ele vai... Inclusive, ele entra para uma revista, eu não lembro o nome da revista. Alguém sabe o nome da revista? Acho que era Argosy. The Argosy, é isso mesmo, The Argosy. Ele tinha criticado um pouco alguns autores da revista. Não bem criticado, ele começou um debate sobre algumas questões de como abordar os estilos literários e tudo mais. E esse bate-papo, né, por carta, imagina, o cara escrevia a carta, era o tweet dele. Já escrevia lá 10 cartas no dia, recebia as 10 cartas, respondia. Essa era a vida do cara. E aí convidam ele para participar dessa revista. Então, foi assim que ele começou a sua carreira, né, de escritor. Escrevendo, nesse começo, mais poemas e tal. Ele tinha várias histórias que ele escrevia desde moleque, né, que a gente falou, desde 5 anos de idade ele começou a escrever. Mas o estilo literário que a gente conhece dele, que vai ser essa coisa mais do terror, ou indo mais para um suspense, só vai aparecer depois, um pouco depois, a partir dos 20 e poucos anos, que é que ele vai começar, aí sim, na Weird Tales, que é uma revista que tratava desse gênero de fantasia, ficção, meio que coisas estranhas, né? Weird Tales. E aí, então, é quando ele vai começar, de fato, a conhecer esse mundo e escrever para isso, né? Aí a gente talvez possa falar da primeira fase do Lovecraft. Só queria lembrar, assim ressaltar que esse primeiro momento do Lovecraft com a literatura, ele queria escrever poesia porque ele considerava que a poesia era um estilo nobre, né? O auge da literatura era a poesia. Tanto que ele usava inglês arcaico nos textos dele. Tem muitos trechos que são de difícil compreensão nos textos originais. E isso acabava sendo um reflexo do temperamento dele, da personalidade dele. Ele era arrogante, ele se considerava um cavalheiro, se considerava uma pessoa superior, e ele se recusava a trabalhar em qualquer emprego. Ou pelo menos empregos pequenos, empregos que pagassem menos. Então, mesmo quase na pobreza, ele não aceitava trabalhar. Porque, como você falou, ele veio de uma família... o pai dele era joalheiro, se eu não me engano. A mãe dele também não era pouca coisa. Ela vinha de uma família nobre. O avô dele era muito rico. Então, a infância dele foi bastante privilegiada, principalmente pro final do século. E aí, tipo... É aquele, parece aqueles personagens das novelas do Miguel Falabella. Os ricos que perdem tudo, mas não perdem a pose. Essa foi a juventude de Lovecraft. Foi uma juventude, se eu não me engano, o avô dele morreu quando ele tinha 12 anos. E o pouco que sobrou da fortuna do avô, porque ele perdeu grande parte em investimentos furados, foi muito mal gerido e muito mal dividido entre quem sobrou da família. E isso causou esse impacto nele de sou um cavalheiro, mas não tenho nada, nem um cavalo. Então, esse primeiro momento, esse humor dele, esse aspecto da personalidade dele refletiu com esses textos. Porque ele achava que a poesia que era realmente o estilo literário, ele não gostava muito desse negócio de romances ficcionais nessa época, nem tanto. Só Sim. depois, né, realmente, que ele vai desenvolver isso. Exatamente. Uhum. E, então, aí quando ele começa a desenvolver esse estilo, as influências dele são principalmente Edgar Allan Poe e outros escritores que tratavam sobre suspense, meio mistério, essa coisa meio de Edgar Allan Poe, né? Esses contos também exóticos, estranhos, recheados aí de mistérios e tal. E ele vai começar, então, essa primeira fase Lovecraftiana, a gente pode citar que é por conta dessa influência. Então, o conto, acho que mais antigo que a gente tem desse momento dele, né, que não são as poesias e tudo mais, é A Tumba, que é de 1917, ou seja, ele já tem 27 anos. E depois ele tem um outro conto. A Tumba não é um dos contos que eu mais gosto, mas é interessante porque já mostra que uma característica que vai ser pautada muito na literatura Lovecraftiana. É a escrita em primeira pessoa e como ele relata sempre. Quase, a gente pode perceber que é quase como se todos os personagens do Lovecraft é o Lovecraft. Tem as características muito dele. Normalmente são pessoas também, pessoas reclusas, que leem muito, que se enfurnam em coisas, em detalhes, muitas vezes... Meio desajustados, né, no convívio com as pessoas. Exatamente, pessoas desajustadas que vão ter um contato com... Aí vão ter um contato com o sobrenatural, de alguma maneira, e elas têm que relatar esse contato, muitas vezes, antes de enlouquecer. Como ele teve acesso à biblioteca do avô, E tem gente que acha, né, que o avô dele era um franco-maçom. Então, acredita-se que ele deve ter lido uma literatura ocultista, ele deve ter tido acesso a livros de ocultismo, de esoterismo, de coisas relatas. Tanto é que a gente vai ver muitas referências que ele vai colocar na obra dele. Embora a obra dele seja totalmente ficcional, né, acredita-se, né, ninguém aqui está querendo dizer que aquilo é real, mas ele vai carregar, ele vai colocar símbolos e elementos de coisas que existiram, sejam pessoas, sejam outros livros. Então, isso a gente vai ver, vai ser bem marcante na obra dele. Então, a Tumba vai ser esse talvez o primeiro conto marcante, mas um dessa fase que eu gosto muito é A Gravura na Casa, acho que é The Picture in the House. É um conto extremamente simples, mas ele tem um horror destilado ali muito legal. Eu gosto muito desse conto, que ele coloca o local, é um local bucólico, é um lugar, tipo um bosque na Nova Inglaterra. E é muito interessante que ele cita, eu acho que é nesse... Se não me engano, é nesse conto que ele começa falando assim: o verdadeiro epicurista do horror, os amantes do horror, frequentam sítios estranhos e remotos. Nada desejam senão as catacumbas dos Ptolomeus e os mausoléus esculpidos dos países de pesadelo. Sobem as torres enluaradas das ruínas dos castelos do Reno, descem negras escadarias cobertas de teias de aranha sob as pedras dispersas de esquecidas cidades da Ásia. A Floresta Encantada e a Montanha Inóspita são os seus santuários, e ele se detém longamente em torno dos sinistros monólitos de ilhas desabitadas. Olha só esse preâmbulo, cara, isso é extremamente legal. Então ele vai dizer assim, quem é o amante do horror? Quem que gosta de horror? São essas pessoas que vão nas catacumbas ptolomaicas, nas cidades asiáticas perdidas. Tipo, ele tá colocando as florestas encantadas e não sei o quê. Agora começa a parte legal. No entanto, o verdadeiro epicurista do horror, para quem uma desconhecida palpitação de inenarrável pavor constitui a finalidade maior e justificada da existência, estima antes de tudo as fazendas antigas e solitárias do interior da Nova Inglaterra. Pois é ali que os soturnos elementos de força, solitude, grotesco e ignorância se combinam para moldar a quintessência do tétrico. Cara, isso aqui é demais. E o que ele tá dizendo aqui é tão interessante, porque olha só, ele vai colocar o contexto dele, essa estampa na Casa Maldita. Bom, gente, leiam esse conto, é fantástico. Ele vai colocar justamente aonde? Numa fazendinha, num cenário bucólico do interior da Nova Inglaterra. E ele vai dizer que isso é mais aterrorizante do que todos esses outros lugares que as pessoas que gostam de horror costumam ir. Quer dizer, não, o verdadeiro epicurista, aquele que realmente aprecia o horror na sua quintessência, vai buscar ali. Isso é demais. Então, esse é um conto que eu gosto muito. Não vou dar spoilers, leiam. Né? Eu tenho que me segurar um pouco aqui, porque acho que tem que dosar bem. Então, já fiz um convite aí pro ouvinte ir atrás. E os contos, assim, são bem fáceis de achar, né? Pra quem quiser ler, assim, não precisa nem ir atrás de livros. Tudo bem, tem umas coletâneas muito legais, assim, que tipo, saem todo ano, mas quem quiser procurar na internet também contos soltos pra ler, é muito fácil de achar, né? É, eu acho que já caiu em domínio público, né? Sim. Se você quiser, você acha fácil. Uhum. Tem gente que gosta de ler em papel, e aí, enfim... Mas dá pra você ler tudo, dá pra você ler a obra inteira do Lovecraft na internet, sem problema. É, 19, a mãe dele foi internada também, na mesma instituição onde o pai foi internado, né? A mãe dele teve depressão por muito tempo. Aí em 1919 ela foi internada e em 21 ela morreu. Ah, é verdade, ela falou assim em 21. Que famíliazinha amaldiçoada, hein? Nossa, demais. É, então, né? Ele é aquele Desventuras em Série. É a vida do... Bom, aí a mãe dele morre em 21. Então, ele tava começando a escrever, né, esses contos. Como ele começou em 17. Aí, logo depois, ele conhece a Sonia Green, que é a pessoa que ele acaba se casando. A gente não conhece muito a fundo o relacionamento dele. O que importa é que eles se mudam. Então a mãe tinha morrido, e daí tava com questão de grana complicada, conheceu essa mulher, eles se mudam pro Brooklyn, em Nova York. E até dá um choque de realidade nele, né? Porque um cara aristocrata, né? Tem toda essa visão aristocrata, de repente tá morando no Brooklyn. Ele acaba tendo contato com um novo tipo de cultura e tudo mais. Isso acaba até aparecendo também um pouco, vai desconstruindo um pouco da visão de mundo e vai ajudando em outros aspectos. E aí eles acabam ficando no Brooklyn por um tempo, mas depois a situação também não estava boa para eles, aí a mulher dele tem que se ausentar de lá por questões de trabalho, daí o relacionamento também não estava muito bom, e no final eles se separam, mas amigavelmente, assim, eles nem chegaram a separar oficialmente no civil, eles meio chegam a um consenso, ah, tá bom, vai você pra lá, eu pra cá, beleza. E ele ainda continua um tempo morando lá, e depois ele vai se mudar de novo pra Providence, vai voltar pras fazendas antigas da Nova Inglaterra. E aí nesse momento que ele talvez vai escrever a maior parte da obra dele, que ele vai ser muito prolífico escrevendo. E ele entra especial na fase 2, que a gente pode apontar, né? O momento 2 Lovecraftiano, que é a mitologia cthulhesca, quando esses seres abissais vão entrar para sempre aí na literatura. É um grande momento essa passagem do Lovecraft por Nova York, aí pelo que a gente acompanha da biografia dele, tanto para ele como pessoa, porque aí ele vai se confrontar com uma cidade gigantesca que é progressista, e ele começa a rever os valores dele, como você mesmo disse. A gente ainda vai falar um pouco sobre essas questões dos valores pessoais, mas em resumo é isso, né? Ele tem esse choque com Nova York. É um grande diferencial da vida dele, né? E esse momento acabou refletindo principalmente na obra, né? Vai ser em Nova York, que principalmente no momento que ele tá sozinho, porque a mulher dele precisa se ausentar por motivos profissionais, que ele escreve a maior obra dele, né? Que é o chamado de Cthulhu. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas é Kleber. Nós já tivemos um debate muito grande. Eu acho Cleito. Que a pronúncia é essa. É o Cleiton. E assim, duas coisas que surgem dos pontos mais, talvez, mais marcantes da obra do Lovecraft, né? O chamado de Cthulhu, que é o principal, mais conhecido de todos, e também surge lá o Necronomicon, que é o livro dos mortos, que também é utilizado bastante em suas obras e é uma baita referência na cultura pop de terror. É, assim, eu até questiono um pouco essa questão do chamado do Cthulhu. E, bom, sobre a pronúncia de Cthulhu, primeiro que não... Acho que é legal explorar isso. O próprio Lovecraft, o que é isso, né? É uma entidade que tem um som impronunciável, porque você precisava ter algumas línguas a mais e vários fonemas e várias coisas a mais que a gente não tem para pronunciar, tá? É uma pronúncia impronunciável. Mas o Lovecraft, em cartas, ele chega a sugerir qual seria, talvez, uma pronúncia mais próxima. Mas primeiro, gente, como não tem pronúncia certa, como ninguém pode falar, então faz o que você quiser, que tá valendo. Mas ele chega a falar que seria algo, talvez, como um Cthulhu, tá? Mas eu gosto de falar Cthulhu, porque, sei lá, né? É o jeito que eu gosto mais, eu acabo falando assim, porque também ninguém fala Cthulhu. Mas enfim, falem como quiser. Mas eu, particularmente, acho que tem outras obras. O chamado de Cthulhu é, talvez, como você disse, mais conhecido, ou que acaba, né, as pessoas que no geral vão falar de Lovecraft vão lembrar desse título. Mas eu não acho que é o mais expressivo, acho que tem outros bem mais expressivos. E também, por exemplo, Nas Montanhas da Loucura, para mim é um grande livro. O caso de Charles Dexter Ward também é talvez um bem marcante. Mas tem muitos contos bons dele também. Mas voltando, a gente vai ver quando ele tem contato com Nova York, principalmente nos bairros mais de periferia, e ele vai acabar retratando muito essa coisa, como ele tem essa coisa aristocrática, né, e tudo mais. Então esse choque para ele, ele vai ser claramente uma pessoa que vai desenvolver traços xenofóbicos, traços racistas, né? Ele tem toda essa aversão aos imigrantes, aversão a, né, as pessoas que não são a elite e tal. Então a gente vai notar isso. Ele vai retratar tanto em alguns contos, por exemplo, o Horror em Red Hook, se eu não me engano, ele mostra bem isso, os estivadores. Ele coloca todo um peso sobre esses imigrantes, de como que essas pessoas estão, né, ali, vivem de uma maneira chula, uma maneira suja. Né? E tanto nas criaturas que ele vai acabar colocando, principalmente nos profundos, os Deep Ones, e que vai ter toda uma hibridização. Talvez a gente possa falar mais sobre essa mitologia, mas enfim, a gente tem umas criaturas que são uma mistura, é uma raça que vive nas profundezas, os Deep Ones, os profundos, e eles meio que se misturam, vão se miscigenando com a humanidade, com a raça humana. E aí vai surgindo pessoas deformadas, pessoas todas estranhas. E eu acredito muito que é uma caricatura que ele coloca aí, dessa visão de mundo xenofóbica que ele tem, né, contra os imigrantes, os negros e etc. Mas é importante fazer uma ressalva que a gente não pode ser anacrônico, tá? E aqui sou eu, o historiador, falando, né? Minha parte do historiador falando. A gente costuma falhar, assim, é normal a gente acabar querendo julgar a sociedade com a nossa cabeça de hoje, sociedade de outras épocas. E não se deve fazer isso, porque toda época tem um certo contexto. Ninguém está falando aqui para passar pano, passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso. Mas você não tem como julgar. Os contextos que se apresentam à sociedade, às pessoas. Por exemplo, se você analisar qualquer autor do século XIX, qualquer autor vai ser racista e machista, com certeza. Tipo, qualquer autor. E é muito interessante que a gente esteja agora desconstruindo isso, que a gente. Agora não, né? É uma luta constante. Mas é muito bom que a gente tenha conquistado já muitas coisas, ainda tem muitas coisas a conquistar. Mas quando a gente vai olhar para as pessoas de outras épocas, a gente precisa tomar esse cuidado na hora de julgar, vamos queimar todos os livros do Lovecraft, todos os livros de... Você vai queimar todos os livros de todo mundo, se essa for a sua abordagem, para você só salvar as pessoas que não sejam dessa maneira. Então é muito importante que a gente consiga olhar, avaliar, reconhecer cada pessoa ali. O Lovecraft é fruto da sua cultura e da sua época e tudo mais, mas saber diferenciar isso antes de sair, sei lá, xingando muito no Twitter. Pena, eu posso complementar um pouco sobre claro, isso? Claro, claro, claro, por favor. O Lovecraft, ele tem, é muito comentado, né, nessa questão, porque ele realmente foi uma pessoa, pelas cartas, pelo trabalho dele, que ele tinha seus preconceitos. Ele era preconceituoso com negros, com judeus, com imigrantes. Eram os três tipos de pessoas que ele notavelmente mais detestava. Hilariamente, ele se casou com uma judia. A mulher dele era judia. E eu acho interessante que, tipo, eu tenho um livro do Lovecraft, que é uma coletânea de contos da editora Martin Clare. E a pessoa que fez a tradução dos contos, a Lenita Esteves, ela no prefácio, ela fala sobre um trabalho que no trabalho de tradução dela, ela vai colocar a ética do amortecimento, que é o que é isso. Ela acredita que trocar os termos que geram terror dentro da obra do Lovecraft a partir do racismo, trocando os termos, não tiraria o horror em si. E eu realmente concordo, assim, com o que você falou no geral, sendo que existe um fato, assim, que é impossível de eu acho indiscutível, que é que não existe terror em Lovecraft sem o racismo. Porque faz parte da obra dele, indiscutivelmente. O chamado de Cthulhu tem, o conto A Rua tem um trecho bem pesado, isso é um reflexo do período, encaremos os fatos. Era um período que existia muito darwinismo social, onde havia muitas teorias acreditadas cientificamente na superioridade da raça, ou seja, no meio científico da época, se realmente existiam inúmeras teorias que diziam, não, porque o homem branco que veio dos povos germânicos é superior aos povos africanos, isso, a galera acreditava nisso. Não à toa, era um período tão difícil para isso, que não à toa, esse período, em 1915, a gente tem o surgimento de uma nação, que é o filme que dá o aval à Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Então, é bem complicado, não tem como apagar o racismo da obra do Lovecraft. O parte do terror, principalmente porque parte do terror vem das comunidades marginalizadas, dos imigrantes, dos negros, dentro desses contos dele. Então, é algo difícil de falar, vamos cancelar Lovecraft. Também não é assim. Não vai adiantar, não é assim que funciona. Exato. É assim, eu concordo muito com você. Não, eu não gosto, eu não acho interessante a gente alterar as obras. Eu não sou partidário disso. Vamos corrigir toda a obra de arte do mundo. Né? Eu também não curti a ideia. Vocês têm contatos com os avós de vocês? Seus avós e tal, eles são de outra época, e a gente reconhece nessas pessoas os seus conservadorismos exacerbados, a gente reconhece neles. Não é, eu não preciso acabar, cancelar e mudar e falar, não. O importante é que a gente perceba, nós temos que ter o papel de atentar a isso, perceber e falar, olha, mudamos, essa pessoa é dessa época, e evitar os anacronismos. Eu não acho que a gente tem que queimar tudo, acabar com tudo, para poder apreciar as obras antigas. Basta a gente entender, fazer esse momento. Isso aqui, essa pessoa foi uma pessoa racista, foi uma pessoa xenofóbica, foi uma pessoa do seu tempo, desse período aqui. Que bom que não estamos mais aqui. Mas eu posso ainda apreciar essa obra. Não é que eu tive contato com isso, eu vou me tornar automaticamente essa pessoa? Eu acho que não. Assim, é só resumir. Eu não tô passando pano pro Lovecraft, de modo algum. É, eu tenho realmente um problema com essas partes de leituras, mas ainda assim eu entendo o contexto da época. É, tanto que, por exemplo, eu tenho alguns contos. O meu conto favorito, por exemplo, é o Dagon. É, uhum. Eu gosto muito, muito do Dagon. Não tem nada assim desses posicionamentos dele. Mas, tipo, a rua, intragável pra mim. Uhum. Mas ainda assim eu consigo entender o contexto de obra e o que ela significa até hoje, né? Porque a gente ainda vai falar até das influências e como o Lovecraft foi tá inserido hoje na cultura pop de uma maneira que até meio que saiu do controle. Ô Samuel, só uma pergunta. A tradução, ela mudou a tradução? Eu não entendi bem, foi isso? Ela mudou os termos, tipo, porque faz tempo que eu li, eu teria que pegar pra ver direitinho. Ela, tipo, onde ele descreve um imigrante de uma forma bem desagradável, ela muda, não é um imigrante, é uma pessoa. Ela generaliza pra não dar o tom de comunidade, entende? Uhum. É, eu vou citar aqui, até um pouquinho, né, a gente vai falar depois do Lovecraft Country. Mas tem, logo no início da série, né, tem um diálogo que o protagonista ele fala, né, histórias são como pessoas, não tem que ser perfeitas para amá-las, basta tentar gostar delas e ignorar os seus defeitos. Mas a pessoa fala, sim, mas os defeitos ainda estão lá. Ele levanta uma discussão que é muito legal, que, assim, que ele não toma um partido, entendeu? Mas assim, nessa época que a gente está vivendo essa cultura de cancelamento, né, até mesmo desses personagens que já morreram e viveram, nessas personalidades que já faleceram e viveram outras épocas, como vocês já citaram, né, a gente tem que olhar e refletir sobre isso e sobre como a gente reproduz, né, isso, porque tem até um poema do Lovecraft que é citado na série também, que é o On the Creation of Niggers, sobre a criação dos negros. Ele é intragável e ele é citado na série como uma coisa intragável também, né? Mas assim, como vocês mesmos disseram, era todo um contexto da época, era todo tudo como eles reproduziam o que eles viviam naquela época. Seria mais ou menos como a civilização daqui, sei lá, para as próximas gerações tentar olhar para a nossa e vão ver um monte de barbaridades. Sim, pra nós, com certeza. Ele não se achava, essas pessoas não se achavam essas coisas, porque naquele contexto ele sequer existia esse questionamento, ou o questionamento era numa esfera muito mais baixa. Nós hoje achamos que somos incríveis. Nossa, a gente tá aqui desconstruindo tudo. As próximas gerações vão apontar pra gente e falar assim, nossa, esses velhos aí, meu avô aí, que cabeça de antigamente, abre a cabeça aí, pô, hoje eu quero, sei lá, fazer. Coisas que pra nós, que hoje a gente acha absurdo. É mais ou menos a mesma coisa, e é impossível, assim, a gente tem que ser comparado com o tempo que a gente habita. Não dá pra gente chamar o Lovecraft, se defende aí, vou te acusar aqui, não. Que você tinha falado, são as três fases, né, da escrita do Lovecraft, sendo a primeira aquela mais voltada para o suspense, mais influenciada pelo Edgar Allan Poe. Daí você disse que a segunda é a dos mitos de Cthulhu, mas não tem o ciclo dos sonhos antes? Não. Eu tô meio perdida nessa ordem. Ah, então é o seguinte, ele tem essas... Talvez a melhor palavra não seja fase, porque fase dá a ideia de alguma coisa que começa e termina, uhum. E aí começa a próxima. Ele tem tanto, o tema, o ciclo, o ciclo dos sonhos, ele é uma certa temática, são vários contos que vão falar de uma certa temática que tem a ver com a Dreamland, e eles têm todo um aspecto onírico, né? Eles têm toda uma pegada, é um lugar de uma outra dimensão que você só acessa por meio de sonhos, e você vive, são sempre experiências muito oníricas, muito loucas, muito abstratas, que de terras distantes e tal. Só que, então, isso tem uma característica, mas ele também estava escrevendo paralelamente sobre a mitologia cthulhesca, e essas coisas até se misturam. Existe uma sobreposição, não é que são coisas separadas, não é como se a pessoa estivesse escrevendo, sei lá, comédia e drama, sei lá, tipo, coisas nada a ver. É o mesmo universo. Na verdade, o Kravitz, ele cria um universo. Não só ele junto com algumas outras pessoas, que era o círculo de amizades que ele nutria, de escritores de histórias estranhas, de fantasia, de ficção, de terror. E hoje a gente conhece isso como o círculo de Lovecraft. Mas não é como se o Lovecraft fosse o presidente, alguma coisa assim. É simplesmente porque talvez ele foi o mais famoso que surgiu, que a gente continua acompanhando, assim, que para nós ele acaba virando essa pessoa. Mas nessa época, para eles, era um grupo de uns 4 ou 5 pessoas que escreviam essas histórias, e um ia alimentando o outro. Então um colocava um elemento que na história sua, que pegou do livro do outro, do conto do outro. E eles escreviam para Weird Tales e outros lugares, né? Então foi alimentando e foi criando um universo gigantesco. A gente tem, inclusive, várias referências Lovecraftianas. Por exemplo, o Yellow Sign, que é um artefato que aparece em alguns contos do Lovecraft, que ele acaba roubando, né, entre aspas, do Rei de Amarelo, que eram uns contos escritos pelo Robert Chambers, que tinha uma temática que ele gostou muito. Ele falou, pô, Rei de Amarelo e tal. Ele acaba incorporando Hastur, que é uma entidade na mitologia Lovecraftiana. Tem vários, né? Assim, isso vai acontecendo. Então, a gente tem, por exemplo, os tomos, né? Então, vamos talvez caracterizar um pouco. A gente tá falando muito da biografia do Lovecraft. Vamos entrar um pouco na obra e falar o que é literatura Lovecraftiana. Então, a gente vai ter... Ele vai dialogar com muitas coisas, mas ele tem um núcleo comum. A primeira coisa é essa, de escrever relatos em primeira pessoa sobre alguma coisa que já foi. Isso é muito comum. Praticamente toda obra do Lovecraft, você vai ver isso. É alguém falando em primeira pessoa sobre uma história que já aconteceu, num passado recente. Tipo, a pessoa costuma ser assim: vou relatar isso antes que eu adormeça, enquanto eu ainda sou lúcido. As coisas que aconteceram hoje foram... Eu preciso dizer isso enquanto eu ainda posso. Tipo, sempre tem uma coisa de alguém teve um contato com algo sobrenatural, algo que não poderia ter tido esse contato, algo inimaginável. E ela precisa falar, então ela vai contar essa história. Então a gente vai acompanhar essa história. E essas histórias, né? Então, quanto que é história de terror? Né? O Lovecraft não tem nada a ver com esse terror que a gente conhece, que a gente vê muito nos filmes e na literatura convencional, onde você tem um inimigo, você tem um adversário, existe uma entidade, pode ser sobrenatural, pode ser um monstro, pode ser um psicopata, mas existe esse inimigo personalizado, e você e o herói, né, o protagonista, ele vai confrontar, existe um confronto. Nem sempre pode terminar de maneira boa, mas existe um confronto, existe todo um arco que esse personagem vai passar dentro dessa história, onde ele vai confrontar, e no final, normalmente, ele vai banir aquilo, matar, ou enfim, ou ele vai sucumbir no processo. Histórias de Lovecraft não tem esse confronto. Não existe assim. As entidades Lovecraftianas, elas são de ordem tão gigantescas, de poderes pandimensionais, seres de cósmicos, de natureza. Então, assim, o contato te faz enlouquecer. As obras, as histórias Lovecraftianas não têm esse confronto, porque o personagem, quanto mais ele entra, mais ele se perde, mais ele afunda. E, no geral, ele enlouquece. Então, ele trata muito dessa loucura. Ele vai falar de coisas que não podem ser vistas, não podem ser imaginadas, você não pode tocar nessas coisas. Essas entidades, esses deuses, eles não dá nem pra colocá-los como inimigos ou qualquer coisa assim, porque eles estão meio que pouco se fodendo pra humanidade, né? Porque é tipo, gente, Não quero saber de vocês, assim, não faz a menor diferença pra mim. Então... É, não é, é que justamente... o bicho tá perseguindo, né? É. Não é isso. Não é um monstro, né? É, tipo... ou, sei lá, é um deus, é um monstro. Sim. De ordens pandimensionais, assim, né, uma coisa... É justamente da questão de que o ser humano, ele é insignificante pra esses seres. Exato. Os seres da mitologia, na mitologia do Lovecraft, o ser humano, ele é um ser completamente insignificante, que se ele rompe as barreiras que separam dos deuses cosmológicos, ele vai enlouquecer porque eles estão completamente distantes da nossa capacidade de compreensão, né? É, e isso sempre, isso acaba se relacionando com a maneira como Lovecraft se relacionava com ciência em si, né? Porque ele achava que as próprias descobertas científicas, elas poderiam ser enlouquecedoras. Tanto que tem um dos contos dele, de 1930, que ele retrata sobre a descoberta de Plutão como um posto alienígena cuja compreensão estaria além do espaço-tempo einsteiniano. Ele achava que essas coisas poderiam enlouquecer o próprio Einstein. Então, para onde ia a cabeça dele? Ele tinha medo de descobertas científicas. E aí foi um período fértil de análises, né, de observações. Cara, isso que você falou da ciência traz é muito legal. Porque, então imagina que ele queria ser astrônomo, ele queria ser essa pessoa da ciência, ele não conseguiu, é uma frustração da vida dele. Mas ele sempre se enamorou muito, ele foi ler artigos científicos, ele sempre teve, ele se colocava como ateu, e isso, né, no final do século XIX, no século XX, é uma coisa muito exótica. Hoje é exótico, o que dirá nessa época. Então tem carta que ele escreve, bom, né, a gente falou das cartas dele, um dos correspondentes que ele tinha era o Robert E. Howard, que é o autor do Conan. Ficou muito famoso nessa época porque ele contava essas histórias de Conan, né, coisa de fantasia medieval, etc. E era um grande amigo dele, e tem uma carta que ele meio que está falando sobre isso. Então, ele gostava muito, ele se namorava muito. E imagina que nesse período surgia o quê? A teoria da relatividade. Né? A teoria da relatividade começa em 1905, depois a geral em 1915. Então ele vai receber muita influência desse período, que é um período de grande mudança na ciência. A gente está falando aqui de uma quebra enorme de paradigma da ciência clássica, da física clássica, para uma física relativística, também a descoberta da física quântica. E essas coisas alimentam ele muito. Então ele fala assim, cara, agora a gente tem o espaço-tempo que se deforma e as coisas são relativas e você pode... E ele vai, ele extrapola. Então ele pega aquilo e leva para além, porque nas histórias dele ele pode. Então por isso que a gente vai falar muito desse ciclo do sonho, que nada mais é o quê? Dele acessar essas outras dimensões, esses outros ambientes que a relatividade einsteiniana tá tocando, tá dizendo, olha, tem mais coisa aqui, não é só esse mundo tridimensional aqui. De repente ele pega aquilo e extrapola. E aí ele vai colocar como são histórias de terror e tudo mais. Aquilo vai ser, como você disse, uma fonte possível desse horror, de como que você pode compreender esses mundos. E esses deuses vão habitar lá também. Então a gente tem nesse panteão lovecraftiano, a gente tem algumas... Vamos caracterizar um pouco eles, que talvez seja legal a gente falar aqui, né, citar alguns desses nomes e tudo mais, para o pessoal entender. Então, a gente teria os chamados Elder Gods, deuses anciãos. Essas traduções, a tradução que eu usar aqui, cada autor, de cada tradutor vai meio que mudar. Né? Esses Elder Gods seriam os deuses benevolentes, entre aspas, que foram cultuados pela nossa sociedade antiga. Então, os deuses egípcios, mesopotâmicos, dos ameríndios. A gente tem, por exemplo, Bast, que seria a deusa Bastet, egípcio. Então, seriam esses, sei lá, deuses que foram cultuados antigamente. E eles teriam tido uma grande luta cósmica com outros deuses chamados The Great Old Ones, ou os antigos, os grandes antigos, veneráveis antigos. E eles teriam vencido essa luta e aprisionado esses Old Ones. E esses caras acabam sendo aprisionados em vários lugares, em outras dimensões ou na própria Terra. Então, um desses grandes antigos é quem? O Cthulhu, que vai ser aprisionado, vai ficar dormindo no fundo do oceano, numa cidade chamada Hylé, uma cidade submersa no Oceano Pacífico. Outro, por exemplo, antigo, é o Hastur, que, enquanto o Cthulhu seria uma besta que dorme no oceano à espera de retornar quando as estrelas estiverem corretas e tudo mais. Ele consegue influenciar as pessoas nos seus sonhos. Então o chamado de Cthulhu vai mostrar isso. Como as pessoas acabam tendo contato com uma certa estatueta. Não vou dar spoiler, tá? Mas o começo é isso. Pessoas, um arqueólogo acaba descobrindo uma estatueta do Cthulhu. E como isso acaba entrando... o chamado, né? É justamente assim, como é que ele vai... Então o Cthulhu ele se representa no mundo muito por meio dessa maneira. Nos sonhos, ele está dormindo ali, mas ele espera acordar, é o momento que ele retorna. Já o Hastur é aquele que não pode ser nomeado, seria o Voldemort do Lovecraft. Ele é um cara que é amorfo, mas algumas pessoas relatam ele uma forma octópode, assim como o Cthulhu. Qual que é o formato do Cthulhu? Ele tem assim uma cabeça meio de um... uns tentáculos, umas asas de morcego. É um ser meio bizarrão. E o Hastur já seria em um dos seus avatares. Ele se apresenta em avatares também. Então ele se encarna em avatares, porque ele é um ser dismorfo. E aí um deles seria o próprio Rei do Amarelo. O Rei de Amarelo lá que ele pegou do Chambers. Aí a gente tem outros caras chamados Outer Gods, que são os deuses exteriores, que muita gente confunde com os antigos, porque também eles se confundiam. Gente, é importante falar que essa mitologia não é que foi escrita. Eles chegaram um dia, vamos bater aqui. Quem que é o Cthulhu pra você? Ah, pra mim é isso, beleza. O Hastur é quem? Ah, esse aqui. Eles iam gerando aquilo. Aquilo era vivo. Isso é mais legal. Não teve... Isso que eu tô falando é meio que um compilado que os especialistas, que as pessoas hoje, analisam a obra e tentam fazer, mas tem um monte de erro. Tem alguns lugares, você vai ver, por exemplo, Nyarlathotep sendo colocado como um grande antigo. Só que, na verdade... normalmente a gente associa como um desses deuses exteriores. E quem seriam esses caras? Seriam outros tipos de deuses também, que também perderam essa batalha cósmica lá atrás, só que eles estão fora da Terra. Eles não habitam, eles não estão morando aqui. Eles estão fora, normalmente também em outras dimensões. Então a gente tem alguns aqui importantes. O Nyarlathotep, eu acho que talvez seja o mais emblemático deles. Ele é o caos rastejante das muitas formas. Das milhares de formas. Diferente dos outros deuses aí, desses antigos e tal, ele costuma aparecer caminhando entre os seres humanos. Ele não fica ali só, tipo, sei lá, no seu cantinho. Esse cara é o cara que tem mais contato com a humanidade, né? Se a gente for pensar desse jeito. E aí, ele se apresenta normalmente como uma pessoa, um homem alto e tal, só que às vezes ele tem umas formas bizarras, tipo um tentáculo, assim. É uma pessoa com uma cabeça em forma de um tentáculo. Muita gente conhece por conta do Nerdcast de RPG que gira em torno justamente dessa figura do Nyarlathotep. Então, quem gosta de podcast, ouve o Nerdcast de RPG, vai saber que esse cara aí é exatamente o Nyarlathotep. A gente tem um outro cara chamado Yog-Sothoth, que ele tem uma passagem muito legal, num dos livros do Lovecraft aparece, acho que é no Dunwich Terror, que fala o seguinte: Yog-Sothoth conhece o portão, Yog-Sothoth é o portão, Yog-Sothoth é a chave e o guardião do portão. Passado, presente e futuro, todos são um em Yog-Sothoth. Ele sabe onde os antigos atravessam no passado e onde eles irromperão novamente. Sabe onde eles pisaram os campos e onde eles ainda pisam, e porque ninguém pode contemplá-los enquanto pisam. Então, esse cara, ele acaba sendo essa figura que vai intermediar esses mundos, né? O mundo... Como ele é a chave e o portão, ele tem esse acesso. Então, muitas vezes, ele vai acabar auxiliando os cultistas para tentarem trazer. Então, uma das narrativas que a gente vai acabar vendo, já que esses monstros são seres tão absurdos que você não tem como confrontá-los, que existe, e não existe muito, mesmo em outras esferas, não tem muito conflito. É normalmente uma pessoa que se enfiou num buraco e ela só tem que sair dali sã. É isso a história do Lovecraft. Você teve um contato com o negócio e se você sair razoavelmente são, você se deu bem. E isso já é muito legal. As pessoas falam que ele é o mestre do indizível. Por que mestre do indizível? Porque você tem contato com coisas que você sequer pode descrever. E como é que você descreve? Como é que você faz um livro contando algo que você não pode descrever? Esse é o desafio. Mas enfim, então esse Yog-Sothoth ele acaba auxiliando os cultistas, que são esses adoradores... pessoas que, humanos, né, que querem ver esse momento em que os deuses os antigos vão voltar. Né? Então a profecia, a literatura Lovecraftiana ela é muito profética. As coisas têm essa coisa da profecia, do alinhamento das estrelas, dos tomos, dos grimórios, os livros antigos. A gente vai ver muitos livros antigos sendo apresentados. Isso é muito legal, porque ele era um cara dos livros. Ele era esse cara... Novamente, a gente vai ver muito ele. Os personagens são o Lovecraft. O nerdão, estudioso, cara de livro, que tem conhecimentos eruditos, muitas vezes científicos, sabe? Não vai ser tipo um Indiana Jones, assim, cara. Não, é esse cara mais recluso do livro e tal, não sei o que, que vai ter esse contato. Isso vai ser de praxe nas histórias dele. Então, a gente vai ter esses cultistas que vão ser um dos vetores de ameaças nos livros, né, que vão aparecer. Mas não só isso. Muitas vezes são incursões em terras estranhas, ou, sei lá, a gente tem, por exemplo, o Sonho na Casa da Bruxa, que a pessoa acaba ficando aluga um sótão, lugar, e ela vai ser uma experiência por conta de estar num lugar ancestral e tudo mais. Então, isso é tipo uma coisa. Esse, inclusive, ele fala de Einstein, é um desses que ele cita a teoria da relatividade, é muito legal. A gente tem, por exemplo, o Reanimator. O Reanimator já brinca muito com a parte científica dele. É muito interessante. Não esqueçam o filme. Leia um livro, leia um conto. O Reanimator, ele é extremamente científico, ele vai retratar como se fosse um estudante de medicina que vai tentar reanimar os corpos. É um dos que eu mais gosto. Que é bem diferente do filme. Não, então, aí, essa é a minha crítica, né? O que acontece? Olha só, a gente vê que o horror Lovecraftiano, ele não é esse horror do sangue, né, da carnificina, dos monstros, do espírito que está assombrando você. Não é esse, é um outro. Ele fala muito do véu. A humanidade levanta o véu, e quando levanta o véu, ela não pode mais lidar com o que viu. Tipo, não é assim, ah, minha casa está assombrada pelo fantasma, vou chamar o padre, vou exorcizar, não sei o quê. Ou tipo, não é isso. Não é que minha casa está fantasma. Eu olhei isso aqui e eu não era para ver isso aqui. Agora, como é que eu volto para minha insignificância depois de ter visto isso? Eu não posso ser mais o mesmo. É outra ordem de sobrenatural. É outro nível. Por exemplo, um conto que eu gosto muito chama O Templo. O Templo narra... Cara, foi muito legal. É um submarino nazista, né, na Segunda Guerra Mundial, que tá ali perseguindo ali, não sei o quê. E de repente, eles resgatam no mar uma pessoa lá, um cara morto que tinha uma figura encravada, né? Um pedaço de madeira encravado, alguma coisa assim. E é o relato de como essa figura, como esse contato, essa tripulação vai enlouquecendo e esse submarino vai seguindo. Cara, é tão legal. Tudo se passa inteiro dentro do submarino. Nosso submarino nazista. E é como essa tripulação vai lidando com isso. Então... Mas, pena. Mas não pode ser na Segunda Guerra Mundial. Não pode ser na Segunda Guerra Mundial. Desculpa, na Primeira Guerra Mundial. Ah, bom. Obrigado. Obrigado. Ah, eu tava assim pensando também nazista, mas ele não morreu em 39? Não. Pera, vamos com calma. Não, mas olha só, o partido nazista já existia, tá? Era nazista, sim. Não, o partido já existia, mas eu fiquei meio assim. Gente, não era a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Mas tá, era um submarino nazista, obrigado. a gente tem, por exemplo, Nas Montanhas da Loucura, que é um dos que eu mais gosto. Esse mistura muito essa parte científica com o horror cósmico. É uma exploração de cientistas, de biólogos e físicos, etc., para a Antártica. Eles estão lá querendo coletar coisas, desculpa. E eles vão ter contato com uma antiga civilização desses antigos, né? Cara, é sensacional, porque foi escrito meio como diários. É o diário, dia a dia. Vai escrevendo, vai contando. Qual é a minha crítica, então, aos filmes? Porque eles perdem a essência. Pra mim é isso. Você perdeu a essência. Você quer fazer um filme com bichinhos e coisa e tal? Faz. Mas, cara, tipo, isso não é Lovecraft. Porque, e começa o desafio. Se você mostra, você já perdeu o Lovecraft. Porque não dá pra você mostrar. Qualquer coisa que você mostrar na tela, Não é. Porque não tem como você mostrar esse tato. Você tem que mostrar de outras maneiras, assim como ele faz nos livros. Você não pode ser explícito. Você não vê lá o bichão na sua cara e tudo mais. Aí está a grande dificuldade de se adaptar a Lovecraft. Que a gente pode conversar mais pra frente nas adaptações. Vamos conversar. Mas só pra citar mais alguns, assim, que eu acho que são emblemáticos. Um que eu... Esse é um dos meus preferidos que ninguém conhece. Nos Portais de Eryx. Por que que eu falo isso? Porque ele é ficção científica. Ele nem... ele é terror. Ele tem um elemento de terror e tal. Mas ele se passa, se eu não me engano, em Marte ou em Saturno, eu não sei. Não... Mas é tipo muito assim, futurista. É bem, bem diferente da maioria. Mas esquece essa parte, porque a parte mais legal é a pessoa, o explorador que tá ali coletando, também é escrito em forma de diário. Tipo, dia 1, não sei o quê, exploração. É muito legal. O cara acaba... tem uma civilização que mora nesse planeta, tá? Tipo, seja lá qual for, não lembro se era Vênus e tal. Tem uma civilização de homens lagarto. E esses humanos que estão lá, eles têm que ficar meio que confrontando, porque são seres meio animalescos, assim, mas eles, tipo, eles têm uma cultura ali, sabe? Mas os seres humanos são os bichos, são lá os imigrantes, né? E eles estão meio que invadindo ali, estão atrás de uns cristais, são os cristais que geram energia, né? Lá, que tipo, dão coisas pra que eles precisam. E aí o cara tá procurando um cristal, ele vê um cristal muito grande, bonito, assim, tipo, resplandecente no meio da lama, porque é um lugar que tem lama. E ele para lá, a navezinha dele desce e vai pegar. Quando ele vai pegar o cristal, quando ele tá chegando perto, digamos que ele tá a uns 30 metros do cristal, ele bate, ele encosta numa parede invisível. E ele, cara, tem uma parede invisível. E é um invisível invisível, assim, você não consegue ver nada, é invisível, tipo... E é demais, porque aí ele vai explorando e fala assim, nossa, eu vi uma parede invisível. Ele começa a tatear, de repente ele percebe que não é uma parede. Tem uma porta, quer dizer, é uma parede, mas tem tipo uma passagem invisível, não é uma parede invisível. Ele entra. Só que ele vai vendo que tem outras paredes lá dentro. Ele percebe que ele está num labirinto. Então, é um labirinto que é meio uma espiral, assim, que você, não importa onde você caia, os caminhos todos vão pro centro. Mas na hora que você volta, qualquer entradinha errada, você não sai. E esse é o terror. É essa pessoa nesse labirinto. É demais esse. Esse é um dos que me arrepia muito. Assim. E aí tem um outro. Aí esse mais clássico mesmo, Lovecraftiano. Esse é muito clássico. Esse é extremamente Lovecraftiano. É o Shadow Over Innsmouth. Tem um filme chamado Dagon. Esse é um dos poucos filmes que me agradaram. Embora não acho que resgatou Lovecraft na sua essência, mas eu acho que o filme Dagon, você fala assim, nossa, chama Dagon, deve estar inspirado no livro, no conto Dagon. Tem um conto, um dos primeiros contos do Lovecraft, Dagon. Não é. Na verdade, é o... Nada a ver. É o Shadow Over Innsmouth, né? Que é muito legal. E nesse conta sobre esses profundos, esses Deep Ones. Essa raça híbrida. É bastante interessante também. Enfim, são muitos contos que me agradam. Um que eu também gosto muito é Ar Frio, que tem a ver com... É muito simples também, premissa. Que se passa num quarto, é uma pessoa que tem que passar por um certo procedimento e eventualmente um personagem vai descobrir mais a fundo sobre isso e também como é que ele vai lidar com isso. Então, em resumo, assim, a gente vai ver muito dessa temática Lovecraftiana, que é o contato com um sobrenatural, que não é sobrenatural que as pessoas costumam entender sobrenatural. O espírito que está assombrando, sei lá, alguma coisa que está no meu sonho aqui, não sei o quê. Não, são coisas de nível incompreensível. Se você tiver contato com isso, você tem que agora desejar a sua sanidade. Como é que você recupera isso? Muitas vezes você não recupera. Então tem muito a ver com loucura, tem muito a ver com essa... É a própria mente do indivíduo, é um horror mental, é um horror psicológico, ele não é um horror visceral, né? E é isso que leva, porque como tem monstros, as pessoas vão retratar isso no cinema ou nas coisas com... Como é que a gente faz isso? Colocar cenas grotescas, coisas com sangue, com sei lá. E não é isso, aí perde, né? Porque é o que você não vê, é aquilo que você não pode ver. Entendeu? Você tá ali, tá a soleira da porta, mas você não pode abrir a porta. Inclusive tem um conto muito bom que é A Coisa na Soleira da Porta. Esse conto é tão bom que acho que tem uma das melhores aberturas de todo o conto. Assim, sabe, você fala assim, aberturas. Primeira frase, você fala assim, essa frase me pegou. Começa assim o conto. É verdade que disparei 6 balas na cabeça do meu melhor amigo e ainda assim espero mostrar com esse depoimento que não sou eu o seu assassino. No começo, serei chamado de louco. Mais louco do que o homem que alvejei em sua cela no sanatório de Arkham. Mais tarde, alguns de meus leitores vão pesar cada afirmação, relacioná-la com os fatos conhecidos e vão perguntar-se como eu poderia ter pensado diferente depois de encarar a evidência daquele terror, daquela coisa na soleira da porta. Olha que abertura! Vocês veem que aqui tem, olha só, como eu falei, o elemento lovecraftiano é uma pessoa relatando um evento que passou recente, de que ela teve um contato e ela precisa contar aquilo. Agora, ninguém vai acreditar, mas ela precisa falar. É exatamente isso. É, bom, acho que a gente pode então falar um pouco do Necronomicon, né? A gente já deu uma passadinha bem rapidinha, mas é apenas pode explicar pra gente melhor do que se trata, assim, esse livro. Como eu falei, esse núcleo de pessoas escrevia sobre muitos, né, desse universo, e eles contribuíam. E o que eles gostavam de colocar eram tomos. A gente vai ver muitos livros de magia, livros exóticos, ocultos. O Necronomicon é, de fato, o livro mais marcante na história de livros fictícios na história da humanidade, ou pelo menos do Ocidente, porque ele... Né, ele acaba sendo reproduzido, todo mundo fala sobre isso, sempre uma aura por trás. O Lovecraft é um primeiro, gente, é um livro de ficção, tá? É bom deixar claro, porque muita gente acredita nisso. E o Lovecraft escreveu uma certa historiografia do como que seria esse Necronômico, que livro é esse? Porque ele vai aparecendo nos livros aqui e ali, e de repente ele quis dar uma historiografia. Então, ele teria sido escrito por um cara chamado Abdul Al-Hazred, que era um árabe. O título original era Al-Wazif. E esse cara, ele era um árabe que vivia rondando no deserto. Enfim, era, imagina, um estudioso árabe que vivia no deserto, né, nessas civilizações mesopotâmicas, né? Quer dizer, bem depois, seria mais ou menos século VIII, mas explorando essas regiões de civilizações mesopotâmicas. E ele seria então um seguidor de Ogsotot, de Cthulhu e tal. Aí ele escreve, no meio desse devaneio, dessa loucura do deserto, ele escreve esse texto. Em 1950, ele é traduzido para o grego por um tal de Theodoros Philetas, que era um cara de Constantinopla, e aí deu o nome de Necronômico, porque Necronômico é grego para o livro dos nomes mortos, seria uma tradução livre. Né? E aí depois, esse livro foi queimado, as pessoas tiveram uma reação muito adversa à leitura desse livro, que conteria essas fórmulas e essas e esses rituais relacionados aos antigos eram muito absurdos, as pessoas enlouqueciam, então os livros foram perseguidos, suprimidos, queimados, mas sobreviveu aí por trás, né, as sociedades secretas e tudo mais. Aí ela foi traduzida para o latim por Olaus Wormius e foi banido pelo Papa Gregório IX, 1232. Então você vê como ele constrói, ele vai construindo quem fez e tal, não sei o quê, para justamente dar essa aura de algo real, né? Depois ele ter sido publicado em alemão no século XV e em espanhol no século XVII. Aí, olha só, vai parar na corte da Inglaterra o mago John Dee, que é um personagem que existiu também. Ele teria traduzido para o inglês alguma dessas cópias. E aí a última versão do grego teria sido desaparecida num incêndio em Salem em 1692. Você vê como ele vai amarrando também vários contos e várias referências da nossa história de terror e tal, para deixar isso mais proveitoso. E esse Necronômico, então, ele vai aparecer em vários contos do Lovecraft, e normalmente é um livro bastante ominoso, que vai trazer muitos desfortúnios para as pessoas que acabam tendo contato. Essa coisa é um portal, é um dos portais para essa loucura das pessoas. E tem uma frase que é citada num dos livros que seria do Necronômico, que eu acho muito legal, que fala o seguinte: "There is not dead which can eternal lie, and with strange eons even death may die." E aí a tradução do livro seria: "Que não está morto aquilo que pode eternamente jazer, e por eras estranhas até mesmo a morte pode morrer." E eu acho sensacional essa frase, né? E por eras estranhas, que não está morto aquilo que pode eternamente jazer. Quer dizer, você está ali morto, mas você não está morto. Tá? Você está jazendo ali, mas você não está morto. Por eras estranhas, até mesmo a morte pode morrer. Se a morte morre, quer dizer que os mortos voltam. Faz sentido, né? E seria uma grande profecia, então, para a retomada desses antigos que estão mortos, dormindo, estão banidos, estão jazendo. Mas quando a morte morrer, eles podem voltar. Acho sensacional. Inclusive, o túmulo do Lovecraft é frequentemente pichado com essa frase. E as pessoas vão lá e limpam, aí vai um... Sabe, ele volta, né? É. É bem por aí. Então, acho que assim, a gente encerra um pouco essa mitologia. E, assim, até hoje tem gente que continua contribuindo. Outras pessoas e expandem isso. Um dos contribuidores, um dos... Na verdade, por que a gente conhece Lovecraft hoje? Foi graças, principalmente, a um cara, August Derleth, que era um desses caras que participavam desse circuito, desse ciclo Lovecraftiano. Quando ele morreu, ele pegou os trabalhos e continuou, né? Foi divulgando o trabalho, senão a gente não conheceria. E esse é um dos caras que continuou desenvolvendo e tal, até que foi para caminhos meio... Assim, meio além, né? Talvez... Não tão na linha do Lovecraftiana. Mas até hoje tem gente que escreve. Na verdade, hoje, com essa popularização do Lovecraft, a gente vê muito isso aparecendo, né? Mas com menos o espírito, assim. São poucas pessoas que realmente estão fazendo esse tipo de propaganda dessa cultura que leram ou conhecem. Acabam propagando aquilo que outras pessoas... Quer dizer, o que está caindo na cultura pop, né? E aí entra muito na influência do Lovecraft na cultura pop. Uhum. Antes da gente seguir para os filmes, eu queria só deixar uma indicação. A gente tem uma editora parceira aqui do Boca, que é a editora Clock Tower. E eles sempre lançam livros por financiamento coletivo, né? E eles já lançaram, a gente falou do círculo do Lovecraft, de algumas influências. Então eles lançaram, por exemplo, O Mundo Sombrio, que é do Robert E. Howard. Lançaram A Terra da Noite, que é do William Hope Hodgson, que é uma grande influência do Lovecraft também. É O Mestre do Oculto, do Arthur Machen. E lançaram o ciclo de Ig, que é uma coletânea de 3 contos escritos pelo Lovecraft como escritor fantasma. E aí são 3 contos em que ele apresenta o Ig, que é o Deus Serpente, que é um outro assim, que está fora da mitologia dele. São lançamentos bem bacanas, assim, então quem quiser ler mais, ampliar um pouco mais, eu vou deixar o link aqui no post também. Sobre esse negócio de escritor fantasma, como ele ficou meio pobretão, era um jeito dele escrever e ganhar dinheiro, né? Então ele escrevia como, sei lá, eu sou um cara que quero lançar um livro, escrever, eu contrato alguém para escrever em meu nome. Tipo, a pessoa assina por mim. Ghostwriter. Ele fez isso com algumas pessoas. Um desses caras que eu acho mais emblemático é o Houdini. É o Harry Houdini, que era um mago, ilusionista, mágico, né? Um showman. Aqueles caras que fazem escapa de amarra, sai do tanque de água e não sei o quê. E ele acaba escrevendo uma história chamada Aprisionado entre os Faraós, Aprisionado pelos Faraós. Putz, essa história é muito interessante. Primeiro que, assim, ele escreveu o manuscrito original, ele perdeu, ele tinha escrito, se perdeu no trem e já era, assim. Teve que escrever de novo. Ele saiu de férias com a esposa lá e ficou as férias inteiras escrevendo de novo, porque ele perdeu. Ele tem um anúncio dele nos Achados e Perdidos falando, e era Under the Pyramid, sobre as pirâmides, era o título original. Ele fala assim, se alguém achou meu manuscrito Under the Pyramid, só que ninguém achou, mas isso é muito legal. Aí ele escreve de novo, aí O Aprisionado com os Faraós, que começa com essa coisa do Houdini, era pra ser meio que uma aventura, sabe, uma coisa meio Indiana Jones, Houdini escapando de mil e uma diabruras no Antigo Egito, era isso. Mas aí começa assim, só que aí no meio assim vai virando Lovecraftiano. E aí eu acho, eu não sei se o Houdini gostou, porque, tipo, não é aquilo que você estava esperando. Você começa a ler o livro, não é o que você estava esperando. Não tem nada a ver com o Houdini, ou essa figura showman, assim. Vira uma coisa meio soturna, meio contato com coisas proibidas e tal. Tem um pouco ainda aventura em Indiana Jones, ele escapar e tal. Mas não é aquilo que você espera, é tipo, pesado. Eu vou escrever o que eu quiser, né? Muito bom. É, bom, vamos falar um pouco de alguns filmes, então, que foram adaptações ou foram influenciados pelas obras do Lovecraft. Quem gostaria de começar aí? Eu sei que você colocou umas contribuições aqui na nossa pauta. Sim, então, Lovecraft, ele influencia o cinema, né? Não só as adaptações de seus livros, seus contos, né? Mas também ele influencia outras, né, histórias, assim. Eu vou pegar um pouquinho de algumas influências, né, de alguns livros, alguns diretores. A Beira da Loucura, do John Carter, eu vou citar esse primeiro. Ele é talvez a melhor adaptação do Lovecraft, não adaptada, né? Que não é adaptado ao livro, mas ele é uma pessoa que conseguiu trazer o universo do Lovecraft para o cinema. Além dele ter feito outros filmes, como Enigma do Outro Mundo também, que é remake de outro filme, mas também que é uma inspiração no Lovecraft, A Beira da Loucura, ele é o que mais caracteriza a obra de Lovecraft, além de fazer várias referências a vários contos dele, assim, no livro, tipo, se você juntar capas de livros, assim, são incríveis as referências. É, dava um podcast inteiro, tá? Falando das referências de A Beira da Loucura. É, o Enigma do Horizonte, de 87, é um filme ali que a gente mistura ali Alien com Hellraiser, né? Ele é uma tripulação especial enviada para investigar uma nave que havia desaparecido próximo de Netuno quando foi engolida por um buraco negro. É, o The Void é um filme independente, muito legal. É, muito bom. Foi financiado por crowdfunding. E um filme que ele é muito bem feito, muito legal. E a gente tem também aqui um bem recente, que é o Aniquilação, né, de 2018. É do mesmo diretor do Ex Machina, né? Ex Machina. É um filme muito legal, muito bom. Ele... é uma obra do autor Jeff Vandermeer, né? Esse autor se inspirou em Lovecraft, né? Muito ali, bebendo muito na fonte da cor que caiu do espaço, né? Que é uma bióloga que precisa investigar o surgimento de um evento estranho, né? Um local consumido por um brilho anormal que modifica coisas ao seu alcance. Totalmente, né? Inspirado em A Cor Que Caiu do Espaço. Agora eu vou falar de algumas adaptações aqui. A gente tem algumas independentes, que é o de 2005, que é um curta do The Call of Clayton, né? Call of Cthulhu. Já foi adaptado em games, quadrinhos, mas esse curta, ele é bem legal, ele é em preto e branco. Ele é bem fiel. Ele remete muito ao expressionismo alemão. E é fácil de achar, tá? No YouTube. Tem um filme independente, 2011. Interessante que esse filme eu vi no Cine Fantasy em 2011. Que é inspirado em The Whispers in Darkness. Né, que já é uma ficção. Que é o Sussurro nas Trevas. E é bem legal, ele é bem adaptado, assim, independente, preto e branco, bem climão independente mesmo. A Cor Que Caiu do Espaço, gente, foi adaptada, assim, né, tem um alemão de 2010 que ele é bem legal, bem interessante, ele é mais sutil, né, ele tem mais um clima de suspense, eu acho que ele se aproxima mais do universo. Não tá aqui na pauta, mas eu me lembrei de um filme de... ele passava muito no Cine Trash, ele chamava Raízes do Terror, um filme pesado. Ele até com Will Wheaton. Aí inspirado na Cor Caiu do Espaço, um meteoro que cai na fazenda, contamina a água e deforma, causa mutações não só na fauna como na flora. E o filme, ele é pesado, ele tem um clima, tem, assim, eu vi ele na época do Cine Trash, mas eu confesso que ele me incomodou bastante. É, o Die Further, eu já falei. É, tem também, gente, uma adaptação nacional de A Cor Caiu do Espaço, um curta-metragem do Peter Beistorff, de 2016, uma loucura. Né? O Peter, ele tem... Ele é um diretor bem peculiar que a gente tem aqui no Brasil, ele faz filmes bem pesados, bem sangrentos, bem violentos, e ele fez esse curta-metragem muito psicodélico, muito viajado. E a gente teve recentemente, dirigido pelo Richard Stanley, com Nicolas Cage, uma adaptação também do conto da Cor Caiu do Espaço. E esse, ele é muito legal, que o Richard Stanley fez uma coisa muito visual, né? Ele alinhou bem essa questão da que o Pena citou muito da questão da loucura, né? Das pessoas, elas ficam tão... Elas não suportam, né? O que vem, assim, o que o horror cósmico mesmo, assim, que elas surtam, elas ficam loucas. Uhum. E eu queria citar um diretor, que é o Stuart Gordon, né, já falecido, ele faleceu tem pouco tempo, mas ele foi um cara ali que ao lado do Brian Hughes ali, da produtora Full Moon, eles fizeram algumas adaptações. O Pena já citou, o próprio Reanimator. O que é que o Stuart Gordon ele fazia? Ele pegava a ideia central do Lovecraft e criava uma história em cima dela. Então, não tem uma fidelidade dos filmes do Stuart Gordon, mas é um filmes que agradavam muito os fãs do cinema de terror, porque fugia um pouco das narrativas convencionais ali da década de 80, dos slashers, e criava aquela coisa bem cinema B mesmo, bem, mas muito legal. O próprio Reanimator, né, que é a história do Herbert West, ali pelo Jeffrey Combs, que estava sempre atuando nos filmes do Stuart Gordon. Ele teve também Do Além, que foi logo em 1986, baseado também no conto do Lovecraft. Né? Mesma atmosférica cinema B, do cientista. Aqui, no caso, ele tem a questão do universo paralelo. Um filme bem, bem legal da década ali de 80. Teve o Castle Freak, que baseia no conto do The Outsider, né? Apesar de não ser acreditado, também do Stuart Gordon. E o Dagon, que o pessoal já citou, já falaram sobre ele aí, que talvez é o que mais se aproxima das obras do Stuart Gordon, o mais que se aproxima da obra do Lovecraft, né? Que tem os contos, o próprio Dagon e a Sombra de Innsmouth. E a gente vai ter também, né, teremos também, a gente não sabe ainda, mas o Guilherme Del Toro é doido para adaptar as Montanhas da Loucura. É, já faz tempo isso, né? Faz tipo 10 anos que ele tá falando, acho que até mais. Uhum. Tô esperando, tô ansioso. Sim. Inclusive, quando eu, em 2015, quando eu lancei o meu filme sobre Lovecraft, eu dei uma entrevista no Judão, inclusive. E aí, nessa entrevista, me perguntaram sobre a adaptação do Guilherme Del Toro. E já fazia, acho que uns 10 anos que ele tava falando. E aí eu falei que tava esperando. Ainda continuo esperando. Parece? Ai, todos estamos. Gente, vale citar também que o Necronômico aparece num dos filmes favoritos dos fãs do horror, né? Que é o Evil Dead. Existe o Necronômico do Evil Dead, que é maravilhoso. Pra mim, a única versão que vale é essa. Se for pensar como o Necronômico tem que ser, é o do Evil Dead. Ele é maravilhoso, o Necronômico do Evil Dead. Escrito com sangue, né? Ele é a pele humana coberta. Capa dura humana. Capa dura. Lindo, cara. Eu sou doido pra tua réplica. E o olhinho, né, na frente, né? Tem olhinho. Também, eu tô louco pra ter uma réplica. Pena, explica pra gente do que se trata o seu filme. Então, eu tive esse desafio. Então, é uma média-metragem. Tem 33 minutos. E qualquer um pode assistir, tá no YouTube. Eu já convido vocês a ouvir. Vamos ver, eu nunca vi, não sabia. Assista lá. Chama Caso do Paciente Paulo Eduardo Kelly. E eu tentei Então imagina que eu sou esse jovem que li tudo e estava frustrado, porque os filmes no geral, tem alguns que eu gosto e tal, mas no geral perdem aquilo que eu falei, mas isso não é Lovecraft, eu quero contar uma história Lovecraftiana. E aí eu tentei fazer, né? Possibilidades no meu dinheiro. Acho que é um filme muito legal, inclusive ele passou em Cannes, eu fui pra lá, inclusive. Ah, que massa. Então convido vocês. Então qual é a ideia do filme? Então ele, primeiro que no próprio nome, o caso do paciente Paulo Eduardo Kelly, é uma brincadeira, uma referência ao caso de Charles Dexter Ward, tem a mesma referência, o mesmo estilo, não tem nada a ver a história, só uma brincadeira com... Assim, pro fã de Lovecraft tá recheado de coisa, ficar citando, porque senão perde a graça, mas pra quem gosta, você vai ver que tá, assim, foi feito de um fã, eu, pros fãs, mas não só pros fãs, qualquer pessoa pode apreciar, não precisa saber nada de Lovecraft, é uma história fechada, tá? Mas a premissa é um cara, um paciente, se passa nos anos 90, 80, 90, essa viradinha, então... Ou seja, eu quis fazer uma adaptação agora, né? Assim, agora, depois da época Lovecraft. E é um paciente, é um cara que tá dormindo, que tá tendo sonhos e tal, ele precisa esquecer de algo que ele não pode se lembrar. Essa é a premissa do filme. E ele vai num psicólogo. E é um psicólogo bastante alternativo. Não é um psicólogo ortodoxo, assim. Uns métodos... E aí é esse dilema, esse conflito, como é que esse psicólogo vai consertar, né, lidar com esse paciente. Então, o que eu busquei no filme era trazer todos os elementos Lovecraftianos. Então, começar o psicólogo narrando a experiência. Então, começa, só que ele narra em fitas fitas cassete. Porque ele é um psicólogo, ele grava as sessões, né? E ele é hipnose. Então tem um monte de coisas, assim, bem, bem interessantes, como que é a narração. Então eu transpus, né, o que era normalmente a pessoa relatando aqui, livre e tal, e ele vai ser transposto. Então ele começa falando, e é um erro psicológico. Por favor, gostaria muito que quem tiver apreço, interesse, que veja... E depois me conta o que você entendeu do final, porque essa é a parte mais legal. eu tenho uma listinha, eu faço uma enquete com o que as pessoas acham do final. Tipo, o que elas acham que aconteceu e tudo mais. Porque cada pessoa me fala uma coisa diferente. Não é aquela coisa assim, final aberto, sei lá, o que você quiser. Não, eu tenho uma proposta. Eu fiz uma coisa. Então, tipo, se quem quiser dialogar comigo, depois eu posso até falar o que, que eu quis e tal. Pode ser legal. Mas o que eu acho muito interessante é como as pessoas elas interpretam de outras maneiras. E às vezes mais legais do que é que eu criei. Então, olha só. Espero que vocês possam depois me contar o que acharam. Muito bom. Vou deixar o link no post também, quem quiser assistir. Legal. É bem legal mesmo. E, bom, seguindo, gente, vamos falar... rapidinho aqui, sobre o legado do Lovecraft na cultura pop. Samuel, quer falar um pouquinho? Ah, eu quero. Assim, primeiramente, até uma coisa que eu acho que a gente não focou muito, mas de lembrar que o Lovecraft só teve reconhecimento depois de morto. Sim. É que, tipo, morreu pobre, morreu sem reconhecimento. Ele escrevia textos como ghostwriter porque ele não queria nem assinar o nome dele, simplesmente para conseguir ter uns trocados e conseguir sobreviver. Foi só em 1970, tipo, ele morreu com câncer em 1977, né? E ele se achava fracassado e pobre. Assim, eu acho que deve ter sido uma bad vibe do caramba esses momentos finais da vida dele. Uhum. Eu imagino que deve ter sido bem foda. E aí, tipo, só em 1939 que isso começou a mudar. Que os amigos dele fundaram uma editora e, para não deixar o legado esquecido, começaram a publicar as obras. E aí gerou um sucesso colossal. Tanto que na última década, eu considero que a gente teve assim, um boom de referência do Lovecraft. Ao mesmo tempo que eu considero que nem todas as referências elas são exatamente boas. Porque teve uma banalização de referência a Lovecraft em todos os cantos. Por exemplo, a abertura de Rick e Morty tem uma cena do Cthulhu. Eles estão roubando o filhote do Cthulhu e assim, segundos. Você tem que, se você piscar, você perde. É, então, tipo, todo tempo, ai, o horror cósmico, ai, o Cthulhu, ai, o povo misturado com dragão, misturado com ser vivo, com ser humano. É, rolou uma banalização, né? E aí, tipo, é difícil até encontrar um pouco de adaptações boas em Lovecraft, pro nosso tempo, né? A partir do conceito mais profundo. E o chamado do Lovecraft, ele vem primeiramente da periferia cultural, como a gente já observou pelas questões de racismo dele. Então, tem duas obras que eu considero, os nossos colegas podem querer citar outras e tal, mas tem duas obras do legado do Lovecraft que eu considero que são, assim, os pontos ápice, que é o Providence, do Alan Moore, né, que é uma série em quadrinho com 12 edições, o nome da cidade do Lovecraft, né, se passa em 1919, e é centrada em Robert Black, né, que é um jornalista gay, inicialmente trabalhando em Nova York como repórter, né, do New York Herald. Ele tira uma licença da carreira para fazer uma jornada pelos Estados Unidos. E ele se envolve com os outsiders, né? Ele quer conhecer novas culturas. E o interessante dessa obra do Alan Moore é justamente a história de um homem que quer conhecer novas culturas, mas por não pertencer a essas culturas, ele não vai entendê-las. Então é uma metáfora para os forasteiros sociais, né, como algumas pessoas chamaram. E a outra obra que eu considero bastante relevante é O Território Lovecraft, do Matt Ruff, que virou a série da HBO, né? Nesse momento que a gente grava, nós já tivemos os dois primeiros episódios, e conta a história dos Estados Unidos segregados dos anos 50, né, e tem como personagem principal o Atticus, que é um rapaz negro, ele é veterano da guerra da Coreia, ele é fã de Lovecraft e outros atores de Pulp Fiction, ele é um grande leitor, ele tem um tio que escreve manuais de viagem nos Estados Unidos para negros, né, o Green Book, como eram chamados, são objetos reais. E o Atticus, ao descobrir que o pai dele desapareceu, ele volta para a cidade natal e aí ele parte meio que numa road trip, né, com um tio e uma amiga, para resgatar o pai dele. E nessa viagem ele vai até uma mansão e tal, e ele descobre um culto. E ele é uma peça central desse culto para encontrar um lar de seres superiores, digamos assim. Não vou falar mais para não estragar a surpresa. A série da HBO vai ter 10 episódios, e o livro, eu acho interessante que ele é uma ressignificação das histórias do Lovecraft, né? Sim. E, novamente, a gente tem muito dessa questão política e social, né? Tanto no livro quanto na série, é bem pesado. O primeiro episódio, eu fiquei, assim, deslumbrado. Eu amei. Já dá um tapa na cara, né, o primeiro episódio. Nossa, E, tipo, a gente tem duas coisas fodas no primeiro episódio, que é o terror racial e o terror cósmico. E até, olha, o terror racial parece que é mais forte do que o terror cósmico, pelo menos nesse primeiro momento, né? Tipo, os personagens são muito carismáticos. Até o personagem do Atticus, que é o principal, por enquanto me parece que é o menos interessante. Porque, tipo, o tio dele é sensacional. A história dele de escrever. E a amiga são sensacionais. Sim, ele escreve o Guia de Viagem, né, para pessoas negras, e a amiga dele é uma baita garota da ação, a gente ainda vai descobrir mais sobre o passado dela, porque ela tá meio que se escondendo, que ela tá envolvida com ativistas e tal. Tem uma cena de perseguição que é eletrizante, por causa de racismo. Tem duas cenas de perseguição no primeiro episódio do Lovecraft Country que são sensacionais. Uma, eles estão realmente correndo de pessoas que estão atrás de atirar neles. E a outra é uma perseguição com limite de velocidade. Eu achei, assim, sensacional. É pesadíssima essa cena, cara. Ela é muito, muito pesada. Tanto foda. Que é o nome do... Representa do nome do primeiro episódio, né? Que é Sundown? É Pôr do Sol. Que é o toque de recolher, né? Isso. Existiam cidades ao sul dos Estados Unidos onde, depois que o sol se pôs, se você é um negro vagando pela cidade, pode levar o que acontecer com você é a responsabilidade sua. Então, pode haver total. A criminalidade praticamente está liberada, né? Com pessoas negras. Com pessoas negras, né? Ou seja, pode se atirar em pessoas negras depois das 6. E aí junta várias referências da obra de Lovecraft no território Lovecraft. E eu só queria terminar assim, destacar, falando sobre, na primeira cena de Lovecraft Country, eles já jogam o Cthulhu junto de um sonho do Atticus. E nesse sonho do Atticus, o Cthulhu, ele é rompido com uma tacada de um ator que representa o jogador Jack Robinson, que foi o primeiro jogador afro-americano, né, da Liga Máxima de Beisebol na era moderna. Ele destrói o Cthulhu com essa tacada. E esse simbolismo, para mim, é muito forte. Foi muito foda. Porque, com toda essa polêmica de racismo e tal, a gente vê um grande representante da cultura negra já dando uma porrada no Cthulhu com um taco de beisebol. Eu acho assim que foi... Já merece a atenção da gente, essa série. Então, acho que a minha dica para Lovecraft Country é essa. E, se puderem, leiam o Providence, do Alan Moore, porque é uma baita obra também. Muito bom. Bom, e pra gente finalizar, então, gente... Gente, não, vamos ao nosso correspondente dos games. Agora é o momento solo. Cadê a vinheta? Ó, eu vou falar que eu joguei um desses jogos. Oh, daí, vamos ter aí. Comentários hoje. Aliás, eu joguei dois desses jogos. Marquei dois pontos nessa... Boa, Samuel então, não está sozinho companhia. Olha, hoje eu tenho companhia, finalmente. Ai, vai lá, Samuel. Não, assim, o Lovecraft tem sido muito aproveitado e é interessante como houve um boom nos últimos 4, 5 anos, mais ou menos, de jogos de terror que resolveram se aproveitar de histórias de Lovecraft. Eu não vou citar em ordem, mais assim de uma jogada esmo mesmo, porque, por exemplo, em 2018 nós tivemos o jogo do Call of Cthulhu. Eu estou jogando ele no momento. Eu comprei numa promoção para a Microsoft. Ele é baseado na obra, né, e coloca a gente na pele do detetive Edward Price, né, um detetive particular que está tentando resolver um assassinato de uma artista e toda a família em uma ilha de pescadores. Olha só como são as referências, né? E aí, durante essa investigação, ele encontra, até também é citado, né, a lenda de que os moradores da ilha teve uma época que estavam morrendo de fome, antes da Primeira Guerra, eles estavam morrendo de fome, estavam faltando comida, eles rezaram para o mar e apareceu um polvo gigante que alimentou toda a ilha. E aí eles têm toda uma mitologia em relação a isso e tal. E aí, a cada hora que a investigação vai se aprofundando durante o jogo, ele encontra o culto, né, a criatura do Cthulhu, e vai ficando cada vez mais louco. Ele tem problemas de síndrome de pânico já no começo do jogo, antes de ir para a ilha, e isso só vai piorando. O jogo, eu tô achando ele um tanto quanto datado, ele parece muito de geração passada, os gráficos não são tão bons, e por mais que enredos, ele é a primeira pessoa. Uhum. E por mais que o enredo ele seja interessante, a jogabilidade não é tão boa, ela é muito travada, ele finge ter um sistema de escolhas, quando na verdade não faz muita diferença as escolhas que você faz, o enredo é o mesmo, então eu tenho um ódiozinho bem, bem ínfimo com esse tipo de jogo, que diz que é de escolhas, mas na verdade as escolhas não influenciam. Então, tem isso. Uhum. O Conarium, que é um jogo de 2017, tinha sido lançado primeiro para PC, ficou um bom tempo na Steam, mas acho que não sei se foi no ano passado que ele chegou para consoles também. Ele é baseado na Montanhas da Loucura. Tu jogou? Me diz como é que é esse jogo, porque eu tenho muita vontade de comprar ele, mas eu tenho medo de me decepcionar. Então, eu gostei porque eu tava fazendo muito tempo que eu não vivenciava nada nessa pegada Lovecraftiana, pra mim foi um nostálgico. Mas não acho que o jogo é bom, não. Pra quem quer vivenciar um pouco, tem um clima, é de primeira pessoa, tem essa coisa meio que você tá num lugar, numa instalação da Antártica, então tem muito dessa coisa de corredorzinhos e tal, e você vai vivenciando um arco dramático, tem umas coisas que acontecem. Mas eu não sei se eu recomendo, pra ser honesto, eu fico no dilema, porque eu gostei de ter jogado, eu joguei até o final. Mas eu fico pensando se eu, sabe aquela coisa que você gosta, mas você não sabe se quer recomendar? É isso. Não, entendo. Às vezes a pessoa vai jogar e fala assim, era isso aqui que você recomendou pra mim? Não, não é. E ainda, E esse jogo, pelo menos, ele diz que ele tem vários finais diferentes de acordo com as escolhas que você faz, né? Ah, vários é maneira de dizer. Pelo que eu descobri, e eu tentei, são acho que 3 finais, mas assim, finais que só dependem na última hora também, sabe? Não é que assim, não é que você construiu lá atrás. É no capítulo, na última cena ali, você pode fazer os 3 finais. Pelo menos pode ser até que tenha outros que eu não descobri, mas dá a entender que não. É meio que uma narrativa só também, só no finalzinho ali que você pode decidir. Pois é, seguindo, a gente tem o The Seeking City, que eu acho que é uma das propostas mais ousadas de jogos baseados. É, ele foi realmente baseado no universo, né, de Lovecraft. Ele é um jogo em mundo aberto. Novamente, você tem o controle de um personagem que é um investigador privado que chega a uma ilha, uma cidade é Oakmont, no Massachusetts. E é um mundo aberto, você pode investigar a bel prazer, né? Você pode explorar, na verdade. Mas esse jogo, ele também tem seus probleminhas. Por mais que o enredo seja muito bom, a jogabilidade é um tanto quanto travada, tem muitas armas nesse jogo, eu acho isso engraçado, nos outros não tem. Mas nesse jogo tem muitas armas de fogo e até atirar também não é muito legal. Mas tem o recurso da sanidade, que você tem que tentar preservar a sanidade do seu personagem o máximo possível. Porque ele é crucial no desenvolvimento desse personagem. E todos os monstros do jogo também são relacionados ao Cthulhu. Eu recomendo The Seeking City, ele é um jogo interessante. Mas não é exatamente um jogo não, que explora muito bem tanto a capacidade dos consoles dessa geração, mas ele foi feito para um estúdio pequeno também, né? Então a gente tem que dar, às vezes, alguns ressalvas. O Moon of Madness foi um que eu não joguei. Ele é um jogo que foi lançado no ano passado. Ele leva os jogadores a Marte, né? E ele promete misturar a exploração do planeta com o terror sobrenatural do Lovecraft. Novamente, a principal referência é o Cthulhu, pelo que eu vi dos trailers, do que eu tava lendo sobre. Ela faz um arco narrativo muito forte, também é um jogo em primeira pessoa. É um jogo feito por um estúdio pequeno, mas dizem que é um jogo bastante interessante. Eu ainda pretendo jogar de verdade. Mas, sinceramente, se eu tivesse que escolher qual é o melhor jogo que representa a obra de Lovecraft, só existe um, que eu diria 10 mil vezes, que é o Bloodborne, que foi lançado em 2015. Eu comprei esse jogo junto com o PlayStation 4. Foi uma situação meio bizarra na minha vida. Eu fui comprar o PlayStation 4 pra mim de aniversário. Isso em 2016, eu acho. Foi 2015 mesmo, foi no ano do lançamento. E aí, tipo, na loja tinha alguns joguinhos, né? E eu pensei, o que é que eu vou comprar junto com o Bloodborne? Aí eu comprei The Last of Us, que é uma obra incrível. E aí eu pensei, não, agora eu quero um lançamento, porque o The Last of Us tinha sido da geração passada. E aí eu vi o Bloodborne na prateleira, aí eu fui rapidinho ver a nota dele no Metacritic. Era acima de 90. Eu pensei, pô, isso aqui é bom. Então eu peguei, cara, peguei na cega. Pra vocês terem uma ideia, se vocês sabem quanto tempo eu demorei pra derrotar o primeiro chefão de Bloodborne, um ano. Um ano! Meu Deus. Eu joguei Bloodborne. O Bloodborne, ele é um dos icônicos jogos da From Software, que se especializou em fazer obras de dificuldade extrema. Eles fizeram os jogos Demon's Souls e Dark Souls. E é impressionante como o diretor do Bloodborne, o Hidetaka Miyazaki, ele usa Lovecraft para construir a história de Bloodborne. A história de Bloodborne é dificílima. Se você vai tentar entender só a história de Bloodborne, você procura, por exemplo, no YouTube, história de Bloodborne. O menor vídeo tem 40 minutos explicando. Porque é muito louco. Conta a história de uma cidade em ruínas chamada Yharnam. Já começa aí. Ele tem muita referência, principalmente nos nomes. São dificílimos de falar. Onde a doença do sangue se alastrou e contaminou todos os habitantes, modificando suas percepções. Então, a gente entra no controle de um caçador de feras estrangeiro, que é recém-chegado, e ele precisa limpar as ruas da cidade desses monstros em uma noite de caçada. Mas ele usa justamente o sangue que causou todos os problemas da cidade. E à medida que o jogo vai avançando, você vai entrando num mundo de insanidade extremamente perturbadora. O Bloodborne, ele tem alguns finais. Até o final do Bloodborne é muito surpreendente, principalmente pra quem conhece Lovecraft, porque de certo modo, e aí eu vou dar um pouco de spoilers, o personagem do Bloodborne, ele vai quebrando as barreiras até realmente entrar em contato com entidades superiores, superiores cósmicas que não entram na capacidade de compreensão humana. Só que ele quer se tornar, ele tem a opção de se tornar uma dessas entidades. E aí o jogo segue por um baita caminho. É um jogo de dificuldade extrema. Eu nunca mais, depois que eu joguei Bloodborne, eu disse pra mim mesmo que eu nunca mais vou jogar um jogo da From Software. E os jogos da From Software são incríveis. Todo mundo fala muito bem, mas eu não vou jogar porque eu não vou ficar mais novamente um ano da minha vida pra derrotar um único chefão, gente. Não dá. É muito. Esse eu joguei, e eu joguei num contexto muito interessante. Eu acabei... Eu não tinha PlayStation. Na verdade, não tenho PlayStation. Mas a minha produtora foi chamada para fazer um trailer do... Pra gente fazer a animação do trailer do jogo de tabuleiro do Bloodborne. E aí eu tive que descobrir. Eu nem conhecia. Eu falei, vou ter que jogar, porque a gente tem que fazer essa imersão, né? Tem todo esse trabalho pra gente criar e tal. E eu acabei jogando. E não terminei, mas é muito difícil, mas eu adoro jogo difícil. Eu sinto falta desses jogos, como era antigamente, que você tinha um jogo que não tinha vida infinita, tipo Mario, assim, pra você zerar Mario, você tinha que começar até o final, e era difícil, morria. E o Bloodborne, embora ele você pode jogar pra sempre, quer dizer, ele tem vidas infinitas, mas não é bem vida, você volta, o Hunter's Dream, tem toda uma explicação por que você não morre, quer dizer, por que você volta. Ele é extremamente difícil, isso eu achei muito legal. Gostei muito. Eu tava progredindo, eu cheguei longe. Só que aí eu tinha esse dilema, eu tinha que fazer animação, eu tava jogando, mas aí depois eu cheguei longe. Eu cheguei na aquela moça que tem um véu lá. Como... Ah, eu sei quem é, mas eu esqueci o nome. É, então. É que ela vira um monstro, né? Ela tá rezando e aí ela vira um monstro. Eu matei ela também. Assim, eu cheguei. Fui, assim, não lembro, não sei quantas horas ainda tinha pela frente. Mas é uma pena, eu fico frustrado, porque eu queria terminar. Eu tava gostando bastante. Mas assim, a minha ressalva é, ele tem um climão, ele tem um monte de coisas que parecem, lembram alguma coisa de Lovecraft. Mas assim, não é, eu não diria que ele é Lovecraftiano. Primeiro porque tem combate, primeiro que você enfrenta essas coisas. Isso é diferente de todos os livros Lovecraft. Mas eu concordo que ele tem um ar, tem um... Tem uma parte toda que... tem uma história interessante aqui que mistura muito essa coisa da loucura, do contato com entidades. E tem um clima bem interessante mesmo. Assim, né? É uma pegada soturna, uma pegada que é um jogo que... Ele é perturbador, né? E é muito legal. Eu gostei bastante. Tem muitas pessoas falam, dos fóruns de games que eu participo, existem muitos fãs dos jogos da From Software. E dizem que o Bloodborne talvez seja o melhor jogo exclusivo para PlayStation 4 dessa geração. Isso a gente está falando de obras-primas que foram lançadas nos últimos tempos. Inclusive The Last of Us Part 2, que eu terminei recentemente, God of War, Uncharted 4, mas tem gente que considera que Bloodborne é o melhor jogo exclusivo para PlayStation 4. E por mais que eu não concorde, eu não posso deixar de dizer o quanto essa obra ela é fantástica. Para mim, os tons dela são, Lovecraftianos, são muito fortes, mais que seja um jogo de ação realmente, mas por toda a questão do enredo e por todo o mistério que tem por trás dele, ele é um jogo que é difícil você encontrar a história, porque não é contada da forma como a gente é acostumado, pelas narrativas. Não, você tem que juntar um quebra-cabeça muito grande para ter realmente o enredo desse jogo. Mas sim, ele é fascinante. Eu fico puto com esse jogo, quanto eu fiquei puto com esse jogo, ao mesmo tempo eu sou fascinado por esse jogo. Na minha crítica desse jogo pro Boca do Inferno, eu disse, foi o primeiro jogo que eu comprei para PlayStation 4. E esse jogo nunca saiu da minha cabeça. Por mais que eu tenha tido uma experiência muito louca com ele, muito insana, mas eu acho que essa é a vibe meio Lovecraft mesmo, né? Uma insanidade que prega na tua cabeça e não sai mais. É verdade. Não, é um super jogo. Mas não é pra qualquer um, não é pra todo mundo. É, não, não é. Nem você de longe. Você tem que saber que você vai ser torturado, você vai ter que... É difícil mesmo o jogo, é muito difícil. Tem gente que não vai curtir. E para vocês terem uma ideia de como o diretor ele gosta de se envolver, de envolver as obras dele com literatura, o próximo jogo dele, que se chama Elden Ring, acho que é o nome, deve ser lançado no próximo ano ou em 2022, e o enredo está sendo escrito pelo George Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones. Olha só. Ah, ele tá escrevendo alguma coisa, esse cara? Ele tá escrevendo só isso, pelo jeito, né? Porque o livro que é bom, nada. Nessa pandemia, a gente achou que ia sair algum livro. Não saiu nada. E o jogo meio que tá atrasado, assim. O pessoal tá dizendo que é culpa do Jorge Martin. Ai, gente. Ah, então tá bom. Chega. Já falamos muito. Antes de eu pedir suas considerações finais, gente, eu só vou deixar duas indicações aqui rapidinho. São duas campanhas de financiamento coletivo que estão no Catarse. É, além da Imaginação e do Tempo, da editora Clock Tower, vai até amanhã. Então, quem ouvir hoje ainda dá tempo. E a editora Clepsidra e a editora Ex Machina estão lançando dois livros. É um conjunto chamado Biblioteca Lovecraftiana Fundamental. Então, são dois livros, um de contos e um chamado Mitologia Lovecraftiana, Totalidade pelo Horror. Essa campanha vai até outubro, então essa tá mais tranquila. Dá para comprar os dois livros, dá para comprar só um. Vem com vários presentinhos. Então, quem quiser, os links vão estar aqui no post. Sim, tá muito legal. Tem umas estatuetas, tá bem legal mesmo. Tem uns manos, algumas coisas, sei lá, autografadas, as coisas estranhas. Sim, muito bom. Os manuscritos. Deem uma olhada no... tá bem legal mesmo, deem uma olhadinha aqui no post. Então, gente, rapidinho suas considerações finais, Ivo. Ah, eu queria só citar um filme que eu acabei não falando dele, que é o Necronômica, o Livro dos Mortos, de 93. Que é inspirado... São três histórias, não é? Isso, ele é um filme bem legalzinho. São histórias meio que independentes. Ali dirigido pelo Brian Usna, Christopher Grant e o último que eu não sei pronunciar o nome. Enfim. O Brian Usna sempre esteve muito envolvido com o Stuart Gordon. E tem adaptações de um Sussurro nas Trevas, The Rats in the Walls e Cool Air. Legal. É bem legal. Uma boa referência necronômica. E você, Samuel? Eu acho que das considerações finais é agradecer ao Pena pela aula hoje da obra de Lovecraft. por mais que a gente tenha muitas pessoas... todos tenhamos, na verdade, né, alguns problemas com a questão Lovecraft em si, né, a pessoa em si, não dá para negar realmente a importância da obra, a criação do chamado horror cósmico e o quanto ele vai ser influente, tem sido influente na última década, deve ser influente ainda na próxima. A gente está muito numa vibe de ir atrás dessas histórias, tem muita gente se inspirando nessas histórias. Então, a obra do Lovecraft é um marco, realmente. Eu esqueci de falar que no site do Boca do Inferno tem um artigo do Juliano Jacobi, que é os 10 discos de metal extremo com referência à obra do Lovecraft. Então, também fica aí para vocês terem uma pesquisa, né, de referência do Lovecraft na música, e ainda mais no metal extremo. Se depois vai colocar o link. Então, galera, fiquem à vontade. Isso aí. Queria agradecer também ao Pena. Obrigadão, deu uma aula aí hoje pra gente. Valeu. Boa. Eu que agradeço, gente. E você, Pena? Então, obrigado pelo convite, obrigado aí. Acho que foi bem legal. O que eu quero muito sugerir para as pessoas é leiam, vão ler a obra. A gente está recheado aí de influências da cultura pop, tem algumas muito legais, tem outras que nem tanto, mas o que eu acho que pode ser uma experiência muito bacana é pega o livro, vai lá nos livros mesmo, tá acesso para todo mundo, é muito fácil. Como a gente falou, tá no domínio público, você consegue, você não precisa nem comprar, você vai na internet, você digita, tem em português, tem em inglês, na língua que você quiser. Eu acho que vale muito a experiência. Tem contos, ele tem contos e livros, né? Assim, nenhum livro é grande. Os livros, lá, acho que é tudo meio pequeno, assim. Então, os contos, tem contos de 3 páginas, de 10 páginas, de 15 páginas. Faça isso. Pegue algum desses que a gente citou aqui, ou vá aleatoriamente e faça isso, ouvinte. Você vai gastar 10 minutos, mas tenha esse contato em primeira pessoa. Recomendo. E se você gostar ou se você se interessar, vai ver o meu filme que tem 33 minutos. É tipo ler um conto, Lovecraft. É um filme, é um média-metragem. Não vai ficar, o seu intervalo aí do almoço, você consegue ver o filme. E eu ficaria bastante feliz, honrado, se você depois me conta o que você achou. Assistam mesmo, pessoal. É bom, obrigada. Vou deixar o nome final aqui pra... Chama O Caso do Paciente Paulo Eduardo Kelly. Se você digitar isso no YouTube, está no YouTube, disponível. Aí. O link vai estar no post também, gente. Pena, obrigada. Obrigado, Samuel e Ivo disseram, obrigada pela aula. E volte mais vezes, né? Opa, só chamar. Obrigada, Samuel. Obrigada, Ivo. E, gente, só lembrando os ouvintes que a gente tem o nosso padrinho, o link também tá aqui no post, então quem puder colaborar com o Falando do Diabo, com o Boca do Inferno, a gente agradece bastante. Obrigada a todo mundo que já ajuda e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal, até a próxima. Valeu!